you. No 8 no 7, Guarulhos autorizado no 360 via o Pesolu 21. Decola da 1 a 0, primeira curva direita na Arbor, Elefa, Sagaz. Controle 11935, transponder 5026. Autorizado Guarulhos 360, Pesolo 21, cola sai da Arbor, quando rua da pista 10, rua direita, 1935, controle 5026, transfone 817. Arbor após Elefa, após Sagaz. Arbor, Elefa, Sagaz, 817. Afirmativo, chama para puxa sonar. A chamada pronta. 817 no 612, é pro estacionamento. 817-612, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, pode mostrar. Para o táxi com 52 a bordo, 350 até na Galeão. Só confirme, é 52 a bordo? 152, 152. 152, com 897, táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Chama pronto no ponto de espera da 10, altímetro 10, 10. Ok, 1010, autorizado Pátio, Índia e Alfa, reporta no ponto de espera, pronto, 897. Salvador, boa noite, bom dia, gol 1271, estabilizado, baixado, travado, visual. 1271, pouso autorizado, pista 10, vento 010 grau 029. Nível pouso, gol 1271. Avisou algo com o bug da companhia na final? Após o tráfego, nem mantém pistão no zero, boa noite, no 7. Após o tráfego na final, nem mantém no zero. Bono 271, solo 03, libera a direita, táxi na minha escuta, Alfa Juliette, portão 03. Ativa a libera direita, Alfa Juliette para 03, bom, 271, obrigado. Autorizada, pistão 1 a 0, vento 0, meia 0 grau, 039. Oito no sete, decolada 05, controle 1 no 935. 935. Oito no sete. Oito no sete, contato na decolagem, suba ao nível 360, vai dar bom. Confirmativo, agora para o... Confirma, 360? 360. Sim, 360.